Nadar-te formosa num céu cor-de-rosa, longe, longe, divagando e pensando em ti, fiquei. Suas juras de amor eu recordei melancolicamente. Lembrei o passado, procurei-te ao meu lado, triste sonho. Como um sono poente morreu, aqui minha alma escureceu, na solidão, noite, noite em meu coração. Noite em meu coração.